dos sonhos que tem toda mulher. Um deles é ter casa bonita, se esquecendo de cuidar do seu marido, enfraquecendo seu amor que é tão bonito. Eu não acreditando nesta ideia, fiz tudo o que podia e não podia. Construí a nossa casa tão sonhada, com jardim cheia de flores e murada. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. E agora olho essa casa tão bonita e me lembro que era tudo o que queria. Mas depois de tantas brigas sem fundamentos, você foi matando nosso amor, querida. Sei que você era vaidosa e por isso fiz as tripas com o coração, pra ver você feliz e orgulhosa. Pois não ligo, já dormi até no chão. Nosso amor já foi bonito, e entre sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre sonhos que tivemos, foi ter casa bonita e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre os sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita e o outro amar eternamente.